tenho certeza que é minha marca. Por aqui já foi deixada, representa-me mesmo, a inspiração que nunca acaba. Essa aqui é dedicada a todos aqueles que estão no corre, os MCs do meu Brasil que fazem do rap o seu hobby. Se foda aqueles que já começaram se vendendo. Não faço rap pra criança, eu tô rimando o meu veneno. Quem acorda cedo pra correr atrás do pão de cada dia, esse sim merece a medalha pelo ato de valentia. Não digo que o dinheiro não é bem-vindo, pelo contrário, as portas sempre estão abertas, mas não corro pelo errado. Se tem o talento, é óbvio que ele deve ser usado, mas peraí, tem um limite que deve ser respeitado. Eu não vou me igualar àquelas putas de esquina que se vendem a qualquer preço pra alcançar um lugar na mídia. Não suporta a falsidade, por isso mesmo eu não a uso. Prefiro aqui a minha caneta e meu caderno, aí eu abuso. MCs, prossigam sua jornada. O dinheiro não é tudo, ele não compra sua alma. O preço, o pagamento de tudo não vale isso. Resistir até o fim, esse é o nosso compromisso. MCs, prossigam sua jornada. O dinheiro não é tudo, ele não compra sua alma. O preço, o pagamento de tudo não vale isso. Resistir até o fim, esse é o nosso compromisso. Os temas vêm na mente, eu só faço o que sei fazer. A dissertação sagrada com a qual vou me comprometer. A ponta da caneta que desliza suavemente, como sempre por vias sonoras eu invado a sua mente. O beat na medida certa, é sempre assim que eu faço. A receita que sempre dá certo, o som que ganha espaço. O sample oriental que me traz à tona a disciplina do guerreiro que não se vende, mantém a mesma linha. A visão de raio-x que me separa dos obsessores e me aproxima daquelas pessoas que sempre mostram os seus valores. A rima compassada, o beat reto até o fim. Eu sou assim, eu quero assim, não me preocupo com o que falam de mim. Das várias bifurcações que encontrei na minha história, eu sempre escolhi a seta, pelo menos até agora. Agora eu quero ver o que o futuro me reserva. Continuo no meio da selva fazendo o que me interessa. Thank you.